quanto push e acionamento para tomar minha vista. Tá, vou botar o ponto 0 daí, obrigado. 2171. Chegada sonora. Azul 2590, Alfa Kilo Parte 3, fica atento, balizador 4-1-4. Alfa Kilo Parte 3, 2590, obrigado. Vitor Kilo Delta 104. Utilizado do CA Bravo Alfa Romeo via Golf 677, nível de voo 090. Saída Conde, decolada 28, mantendo a reta até 2.500 pés após direita, saída Conde. Achando o código 0264, controle Salvador 119.80. 4. Batendo Vitor Pilo Delta, contingente correto, chegou pronto para acionamento. Isso, na frequência 1-2-5-1. 2-5-2-0-6, obrigado. Sou vento 2-0 graus, 1-2-0. Gente, livre pouso na 2-0, 1-0-0. Azul 2-7-2-4, aproximando ponto de espera da 2-8, visão, acabou. 4 alinhada, decolagem autorizada, pista 28, vento 220 graus, 12 nós. Decolagem autorizada, azul 2724. Gente, é táxi lento, informo que o portão previsto 04 enquanto se ocupado para a aeronave da companhia. Certo. 724, decolado aos 3.000, chama o controle 19.80, na boleada. 19.80, peça a informação à camada certificada para edição suspensa. Bom dia, Azul 2724. Azul 2724, contato radar na decolagem, mantenha proa até 2.500 pés, após suba via saída Conde. Tá, Juliette, voo no 09. Gente, mantém a posição, aguarda a liberação do portão 04. Guardando, voo no 09. Celeste Zulu da pista 28, chame torre 118 do sinal 95. Semana 95, boa. Voo 739, acione identificação, ouvia chegada a cara e desça para nível de voo 120, o ajuste no 095. 120. Quatro ingressando a cauda no Taxi Índia. Assim que possível, táxi com segurança até o portão 04, via Juliet. Gente do táxi da aeronave, se é possível, táxi então até a posição 4. V4, pô, no 094. Autorizado, Azul 2724, conto. Muito grato. Informação, Vitor, Filho Delta. Autorizado o táxi para o ponto de saída da pista 28, via parte 3, táxi 6, Kilo, Alfa e Golf. O ponto de saída da Golf chama a torre em 118, decimal 95, ajuste no 014, bom voo. Bom dia, prepara sair da Coral, guarda cobre. Já foi para 2004. Afirmativo, Papa Tango Oscar, Golfo Lima, confirmando a liga final 080, sobre uma senha 080. Confirme pelo AB, o número 94. Está com 137, copiado. Autorizado o táxi para o ponto de espera da pista 28, via pátio principal, pátio 3, táxi 6, Kilo, Alfa e Golf. No ponto de espera da Golf, chama a torre em 118.95, ajuste 1014, bom voo. Azul 2770, pronto, cópia. Azul 2770, autorizado para ponto seguro via Golf 677, conforme roda do plano, nível 160. Decola da pista 28, mantendo proa até 2500 pés, após curva esquerda na proa da saída Coral. Aciona 0273, frequência do controle de Salvador 119.8. Vista 28, vento 220 graus, 23 metros. Correta, azul 2770, chame para tiver funcionamento. Falou, estou passando aqui com o toque, passo 3, com 4 a bordo, fora o trabalhador para... Papatango Oscar, Golf e Unifaz. Livre sonar, chame para táxi. Posição, Gol 2171 na posição 62, é puxa acionamento. Gol 2171, livre sonar, chame para táxi. Autorizado, vai cortar o táxi, 2171. Renan, descente o flight level 0602, 1015. No 739, desça para nível de voo 070, ajuste 1015, confirme sua velocidade de cara. 269, vai repetir para 250, está autorizado 070. 1739, redução de velocidade 2309. 2309, 3, Kilo, Alfa e Golf. Na Golf, chama a torre 118.95, ajuste 1014. Papatango Victor, Kilo Delta, contato radar na decolagem, mantenha proa até 2500 pés após subir via saída Conde para nível de voo 090. Mantenha a proa até 2500, após subir via subida Conde para nível 090, o Victor Kilo Delta. Azul 4207, redução de velocidade 2209. 120, reduzindo Papatango Vitor Kilo Delta, vibração para continuar na subida, curve à esquerda na proa 030. Seu limite é cruzar ao cruzar o nível de, o nível de voo 070, reassumir na proa de Conde. Esquerda 030, cruzando o nível 070, assumir a proa de Conde, Vitor Kilo Delta. Redução de velocidade 209. 200, 709. 739, retrizada descida para 4.000 pés. 39, copia o controle. Reduzindo para 202009. 739, autorizada descida 4.000 pés, ajustando 095. 4.000. America Airline 229, descend to 2015-H1015, clear final ILS Zulu 1 runway 28, report established. America 229, descend to 2000, ILS Zulu runway 28, report established. Romeu, Romeu, Mike Tango, aciona identificação via chegada e pitch, desça para nível de voo 1, corrigindo, desça para nível de voo 160, ajuste em Salvador 1015. Papatango, Oscar, Golf, Quebec, serviço radar encerrado, 42 milhas norte de Salvador, mantenha nível de voo 080 e chame o Centro Recife na frequência 12545, alternar 12685. Conforme rota do plano de voo, nível 350, decola da pista 28, primeira curva à direita, saída Puca, Jamo, Aracaju. Aciona 5503, frequência do controle Salvador 119.8. Informo que após decolagem, mantém proa até 2500 pés. Após, segue o perfil da saída. Quente, autorizado nível 350 para Maceió. Saída é Puca, Jamo, Aracaju, decola, mantém proa até 2500 pés. Transponder 5503, o gol 1648. Correto, gol no 648 para o direcionamento, posição 1. Repostará, gol 648. Para 3.000. 3.000, 4207, retração para sequenciamento, curva à esquerda na proa 220, seu limite é localizador. 320, limite é loco, 4307. Papa Romeu, Romeu, Mike Tango, redução de velocidade 2509. São 3198, desça para nível de voo 060. 3198, confirmação indicada. São 3198, redução de velocidade 2209. Salvador, Azul 2724, desvio à esquerda, proa 045 por 15 milhas, Salim. Confirmar a nave, chama com 3. 2724, da Azul. Confirmar a proa e o quantas milhas? 045 a proa por 15 milhas. O táxi para o ponto de espera da pista 28, via pátio 3, táxi 6 Kilo, Alfa e Golf. O ponto de espera da Golf chama a torre em 118.95, ajuste no 014. 1014, ajuste, vamos via pátio 3, Kilo, Alfa e Golf, ponto de espera da Golf 18.95, gol 217, quando botar. Salvador, bom dia, o Oxané 6140, informação Romeu 390, Maceió. Chené 6140, quanto cota? Pronto. Chené 6140, autorizado para Maceió, via Upper Zulu 17, conforme rota do plano de voo, nível 350. decola da pista 28 com primeira curva à direita, saída Aron, após Aron direto Aru, onde intercepta a aerovia. Aciona 5473, controle Salvador 119.8. Lembrando, mantém proa até... Cortão. Após a colagem, mantém proa até 2510 e cumpre o perfil de saída. 6140, copiou autorização para Maquior, deu 350. Conforme o plano, a Perjulu 1.7, decola da 2.2, primeira curva à direita, vai manter proa até 2.500. Aron, Aru, intercepta. 5473, transponder e o controle 19.8. Correto, acionei 6140, chame para puxar o acionamento. Camarada, 6140. Número 48, decoladas 47, sobre o controle 19.8. Gente, obrigado. Bom dia. Esquerda, corrigindo 4207, curve à esquerda na proa 280, corrigindo 180. Esquerda 180, 4207. Boa 184, contato radar na decolagem, suba, mantenha a proa até 2.500 pés, após cumprindo o perfil da saída Aron, subindo via para o 370. Mantenha a proa até 2.500 pés, depois subida... A subida qual é? Aron? Afirmativo, Aron. Aron, ok. Subindo, seja testa 3198. 3198. Liberação para sequenciamento, curve à direita na proa 080, seu limite é lá nessa proa por 15 milhas. 080, 3198, mantém 62 mil? 739, mantém a proa, Sarita. 3198, afirmativo, mantenha 060. 398. 739, mantém a proa, Sarita. Gol 1739 para interceptar o localizador, curve à esquerda na Pro 250, desça para o 3000 pés. Esquerda 250, 3739. Salvador, bom dia, até 6604, informação Romeu. Azul 4207, curve à direita na proa 290. 290, direita 4207, 4207. American 229 is established. Airline 29, contact the tower in 118.95. 118.95, American 229. Salvador, 3304, chama o chão, boa. Chame Salvador na sequência 119, da final 3. Reporte, runway 5, 7, 1, 0, 1, 4. And say again, American 229. Continue your approach, report to runway 5, 2-7-1-0-1-4. American 229, 1014, continue approach. Oscar Golf Uniforme, decolado 49, controle 19.8, abordagem. Vamos ver esse gráfico. 3604. Poderia solicitar todo direto do 3x3, por gentileza? Para 120, está dividindo a esquerda, para 205, para o que está falando. Afina a prova de quantas milhas? 2304, final Salvador, na frequência 19935. Gente, aguarda, copy. Nível de voo 120. 120, reduzindo 240, só para confirmar, 10 milhas apenas. Gente, 10 mil você pode até, menino. Boa tarde. Romeu, Mike Tango atingiu 100, 1-0-0. Romeu, Mike Tango, desça, mantém o nível de voo 070. Para o 070, Romeu, Mike Tango. A senhora está me tirando do localizador, foi isso que eu entendi? Estimativo, para sequenciamento e da separação com o braço da sua frente, que encontra-se a 5 milhas com grau de speed 1609. Paciente, saindo do localizador então, indo em direção ao tráfego azul 4290. Sérgio, livre LF Zulu da pista 28, reporte com estabilizada. Confirmo com 1739. 1739, desça 2000 pés, livre LF, reporte com estabilizada. 2000 e LF também, 79. Então 3198, curve à esquerda na proa 1010. Seu limite é a magnética 120 de Simbra. 010. Tan 3198, solicita descida. 3198, desça para 4000 pés, ajuste 1015. 4000, 1015. Controle 1 para Matagosta, Golfo Uniforme, da cola da 28, perfil da Coral. Matagosta, Golfo Uniforme, mantém a prota 2500 pés, após subadia, sai da Coral 080. 2500 vai manter a proa após Coral, grato, Matagosta, Golfo Uniforme. Gol 73 a bordo, prevê de 2 e 20, Aracaju. Gente, gol no 648, autorizado táxi para o ponto de espera da pista 28, via pátio principal, pátio 3 e táxi Kill, Alfa e Golf. No ponto de espera da táxi Golf, chama a torre em 118, décimo 95, ajuste no 014 com o voo. Autorizado táxi via pátio principal, pátio de casa, Kill, Alfa, Golf. Força aérea 2004, quanto cobre? Força aérea 2004, autorizado para Brasília via Upzulu 17, nível de voo 260. Decola da pista 28, primeira curva à esquerda, saída Arbor Elefa. Aciona 5522, frequência do controle Salvador 119, decimal 8. Informo que após decolagem. É, mantém proa até 2500 pés, após segue na saída arbor. Estimação 2209, 3304. Esquerda na proa 250. Esquerda 250, assistindo 4000, 3198. 1-1 American 329, VK 121-1. Funcionamento por ponto de risco, chame para táxi. É 98, redução de velocidade no 08. 3198. Informa o novo limite, a radial 120 de Salvador. Novo limite, radial 120 de Salvador, Romeu Maitano. 3. 1, 2, 1, 3, 1. Então agora encontra-se 2, 4 milhas este Salvador, resta uma navegação na Pro de Usan. Pro de Usan, Romeu Maitano. Qual Usan? 3198 autorizado, Usan. 3198 Salvador. Esquerda Pro, seu limite é 120 de Salvador, 3304. Benito, gate will be gate 11. American 229, hold serve the apron. Desça para 4000 pés, ajuste 1014. Para 4000 com 1014, Romeu Maitano Pro de Usan. Negativo. Então 3740, vetoração para o sequenciamento, curva à direita para o 060, limite a radial 110 de Salvador. Direita 060, limite a 110 de Salvador, 3740. Está autorizado para o Romeu Maitango, localizador? Inicialmente para o de Usan, Romeu Maitango, aguarde o ILS, inicie redução de velocidade para 1809, segue tráfego à sua frente. 5 milhas, cruzando 2 mil pés. Pode usar para... aguardando o ILS, o meu mais tanque ciente do tráfego. Sente, copiado no 320. Curve à direita, proa 340. 340, Romeu Maitango. Quatro 4207. Rota 207, completo final do procedimento, chame torre 198, decimal 95. 295. 740, reduz a velocidade para 1909. 1909, trânsito 3740. Aproximação, aguardando pista livre, após o campo, pista 1. Vai na pista livre, 407. 09, trânsito 3604. Sete três nove, zero cinco sete, condições de livrar a Delta, ou vai ter que seguir até a Delta? Até a Bravo, senhor. Sete três nove. Livrando, na medida do possível, livrar a Bravo, desde o número no call. Zero, guarda para iniciar o pushback. American 229, taxi via Juliet to Maneuver, maintain position on the abin of gate number 5. Crash on gate number 4. Turn and main stop of beam gate number 5. Correction, I'm in off gate number 4. American 229, stop of beam gate number 4. Salvador, meu 4-0, chegando para o site, 3 a bordo, 3 horas de economia, sua nave era perto. Gente, o Xené 61140, autorizado táxi para o ponto de saída da pista 28, via pátio 3, taxi 6 Kilo, Alfa Golf. No ponto de espera da Golf, chama a torre em 118.95, ajuste 1014, bom voo. Autorizado via pátio 3, Kilo, Alfa Golf, lá no ponto de espera da 28, 295, 14, 6140. Alô, Salvador, bom dia, Bono 739, livrou. Bono 739, bom dia. Mantenha a posição antes do pátio principal, aguarda para ingresso. Aguardando para ingresso, 739. Pelo Salvador, bom dia, voo 1094, posição 4, ciente da informação Romeu, solicita autorização para Fortaleza. Ciente a guarda, copia. Moedana. American 229, to the taxi via Manhattan to gate 11. American 229, taxi apron to gate number 11. Voo 1739, autorizado táxi. Via Índia, segue a aeronave da América até o portão 09. Índia, seguindo a América até o 9, 739. 3.000 pés, 1709, então 3740. Intercepta o lote ou mantém a proa 330? Negativo, vai ultrapassar o curso do localizador seu limite a radial 0809, 0809, Salvador. Limite agora 080 Salvador, mantendo para 330, para 3740. TAN 3304, curva direita, proa 320. Direita, proa 320, TAN 3304. No localizador, Romeu Mike Tango. Romeu Mike Tango, completa final de chame torre 1895. 73895, Romeu Mike Tango. 98, o vento 220 graus, na 2 nós, por autorizar a pista 2 aí. Autorizado, posa 2 nós, tá, 398. Torre Boa, bom dia, Papai Romeu, Romeu Mike Tango, informa que está no localizador, baixa travado. Estou em aproximação, ajuste no 04, pista molhada, o Romeu Mike Tango. Ciente da pista molhada, Romeu Mike Tango. Continua com o campo. Reportaremos. Voo 1094.4. Ah, filho, prossiga. Voo 1094, autorizado para Fortaleza via Upper Zulu 19, nível de voo 3 270. Decola da pista 28, primeira curva à direita, saída Aron, transição de par. Aciona 5524, frequência do controle Salvador 119.8. Forma que após decolagem mantém proa até 2500 pés. Confira, transponha, por favor. 5524, voo no 094. Gente, está autorizado 370, conforme a rota do plano, Alves do Lu 19, na decolando da 28, primeira curva à direita, na saída Aron, transição Bipa. Mantenha a proa até 2510 e aí sim realiza a curva à direita. O transponder 5524, controle 119.8, voo 1094. Correto, voo 094, sem parar o pushback saneamento. Câmara, voo 094. A 1000 pés o Romeu Mike Tango. Romeu Mike Tango, pouso autorizado, pista 28, vento 220 graus, 11 watts. Romeu Mike Tango. Pouso 2171 decolado ao 03, restrito ao nível 100 até 30 milhas. Chame o controle, 198, uma boa viagem. Restrito ao 130 milhas, 198, voo 2171, bom dia. Gente, desça para 2.000 pés, ajuste 1.0.1.4, é pode estabilizado. Diferente, motor estabilizado, 3.7.4. Radar na decolagem, mantenha a proa até 2.500 pés, após subvia, saída da EL 360. Positivo, na proa até 2.500 e aí no posição da saída da EL, até agora 3.60, vida e restrição de uma centena, por 2.171. Estabilizado. 2.000 na frente, intercepto, vai apontar estabilizado, 3.604. Azul 2770, está pronto para o ataque, está com 2 horas e 50 minutos, está na vitória. Azul 2770, autorizado ataque para o ponto de espera da pista 28, via taxi Kilo, Alfa e Golf. No ponto de espera da Golf, chama a torre em 118.95, ajuste 1.0.4, bom voo. Muito obrigado, 2171. Gol no 094, na escuta? 094, na escuta, prossegue. Gol no 094, modifique saída, Momo, transição Frotir, mantenha a restrição de 2500 pés após a colagem. Momo, transição Frotir e mantém a proa até 2500 pés. Gol no 094. Afirma, gol no 094, sem para push. Toma lá. Afirmativo. Privada, nem mantém preparado para a decolagem imediata, na 642. Alinhar e manter, 642. Gente, é de Brown 211, mantendo a Delta. O Romeu Mike Tango. Gente, Papão Romeu Mike Tango, mantém a posição na Taxi Delta. Após passagem da TR da Azul, prossegue táxi via Taxi Alpha. Juliet contorna o terminal de passageiros e chama novamente na Taxi Lima. Lima, Guardando o salinho, 37.4.0. 20 graus, 20 graus, deixa eu olhar. Costa Gol, uniforme. Costa Gol, 2171. Prossiga. É possível coordenar com o Recife voarmos a altura da posição motiva? Não, baixo coordenação, Gol. Ok, muito obrigado. Delta 3304, complete a sinal e chame a Torre Salvador 118, décima 95. 2895, Delta 3304, até já. Decolagem 07, controle 198, uma boa viagem. Boa, obrigado, 19.8. 1648, decola, mantém pronta 2500 após Aron. 1648, contato radar na decolagem, mantendo pronta 2500 pés, após sua desvia, sai da Aron para 350. 20 após 2500 e a Aron 350, com 1648. Confirmado, estamos muito convencidos ao fundo, não foi possível copiar. Quanto ponto de espera, informação, mais um pouso para sua decolagem, a aeronave a 5 milhas da cabeceira 28. Ah, foi mais de uma, agora sim. 3740, solo 08, de chega solo, 21 decimal, 1. 21, 3740. Funciona 2004, cruza de imediato. Cruza mantendo, e mantém a delta. Autorizado o cruzamento, mantém o taxi delta. E aguarde para prosseguir até o ponto de pé. Mantendo, me escuta. Principal, via taxi 6, Alfa e Juliet, portão 612. Alfa Juliet, 612, 3744. Tana 3004, ajuste no 04, todo autorizado, pista 28, reto 220 graus, no 2 nós. Pista 1, né? Confirma livre, todo portanto 3604. Afirmo, reto 220 graus, no 2 nós. Tá livre, todo portanto 3604. Essa era 2004, dê passagem ao TAN após ingresso a Alfa até o ponto de espera da Golf, chame e ponta. Pode usar o processo, chama na próxima. Romeu Mike Tango, segue táxi via táxi Lima, Mike e Quebec. Na Quebec, mantém posição e chama a torre em 118 decimal 95 para cruzamento. Afirma o Mike Tango. 240, ele mantém cabeceira 28. Ele mantém na 28, 140. Sim. Autoriza a Vona, Proxy 1. Mantenha o perfil da saída, aguarde coordenação, gol 1648. Mantenha o perfil, gol 1648. Fica. Fica, sim, gente. Obrigado pela informação. Claro, até daqui a pouco. Então, 3191, bom dia. Prepara a saída da El Guarda, volta aí. Valeu. 3304, livrou. 3304, autoriza ataque para o pátio principal, via taxi Alfa e Juliet, portão 02. Alfa e Juliet, para o 02, 3704. 2770, na escuta? Na escuta, 2704, 28 pronto. Faz a rolagem do avião, carinhar e manter a cabeceira 28. Faz a rolagem e mantém 2770. Voo 4082, desça para nível de voo 0, corrigindo 120 via chegada Cari. O ajuste em Salvador 10, 14. 120 via Cari, 3191, pronto, cópia. Então, 3191, autorizado para Galeão via Up November 857 Moussou, nível de voo 340. Decola da pista 28, primeira curva à esquerda, saída da El, Leda e Lumi. Aciona 5530, frequência do controle Salvador 119.8. Após decolagem, mantém proa até 2500 pés e segue com o perfil de saída da El. Corrigindo, o Xenar 6140, contato radar na decolagem, mantém a proa 2500 pés, após sobe via, saída Aron para o 350. Mantém proa 2500, após direita Aron ao liberatorizado 6140. Voo no 648, chame Centro Recife na frequência 12545, alterna 12685. 3191, chame para a puxa acionamento. Zero, informa que após decolagem está restrito ao nível 100 até 35 mil. Decolagem autorizada, pista 28-22-20 graus, 129. Restrito ao 100 até 35 mil, 0270, de decolagem 28. Sapatango Oscar Golf, uniforme, 2 milhas para a posição coral, serviço radar encerrado, mantém nível de voo 080, chamei controle Ilhéus na frequência 120 do sinal 1. Olá, o Xenar 6140? Que sim. Seria possível coordenar a Proje Aracaju para o 6140? Aguarde a coordenação, o Xenar 6140. Solo, gol 1094, na posição 4, solicita acionamento. Gente, gol 1094, direcionar, coordenem a equipe de solo para realizar o pushback com a cauda ingressando na Taxi Índia e chame táxi. Cauda na Índia, chamará para o táxi, 1094. Salvador, Azul 2770, decolado, você escuta. Azul 2770, contato radar na decolagem, mantenha a proa até 2500 pés, após subavia, sai da coral, restrita nível de voo 100. 2500, após curva, está autorizado voo direto coral, após 2500? Autorizado direto coral, restrita nível de voo 100. Direto coral após 2500, restrita 100, Azul 2770. Chiné 6140, autorizado proa de Maceió. Nato, direto, tudo de esquerda. A realizar o feedback, finalizar o feedback no través do 612, chame táxi. Azul 4082, desça para nível de voo 050, ajuste 1095. 050, 0. Chiné 6200, desça para nível de voo 120. Serra, a sua identificação? Ah, desculpa, desculpa. É ótimo. Indicativo da aeronave? É o 4082, estava chamando a empresa. Pede. Força aérea 2004, decolagem 30, pista 28, vento 220 graus, 9 aeronaves. Decolagem, força aérea 2004. Na 6140, chame o centro Recife na frequência 12545, alterna 1285. 2545, alterna 235, 6140. Aérea 2004, decolado aos 20, chame agora o controle 19.80, tá, boa viagem. 19.8, boa, alterna 2004. 3 a bordo, alterna João Pessoa, 3.05. Gente, gol no 094, autorizado táxi para o ponto de saída da pista 28, via pátio principal, pátio 3. Taxiways Kilo, Alfa e Golf. No ponto de saída da Golf, chama a torre em 118.95, ajuste no 014 com voo. Certo, ajuste no 014, vai de abaixo, parte 3 Kilo, Alfa, Golf, no ponto de saída da Golf, 118.95, ou no 094. Tan 3191, autorizado táxi para o ponto de espera da pista 28, via pátio 3, táxi 6 Kilo, Alfa e Golf. Na Golf chama a torre 118.95, ajuste 1014, segue como número 2 para a decolagem, atrás do banho da Golf à sua frente. 2770, suba sem restrições, nível de 160. Restrições para 160, 2770. Desça para 2000 pés livre e LS Zulu da pista 28, reporte quantificado. Gente, pode ser final do RTC? Estamos operando pista 28 e o procedimento usa o LS Zulu. Gente, pista 28, pode ser RTC. Aguarde de coordenação, mantenha fechada a saída do 2770. Obrigado. 6200, deixa para 4000 pés, o ajuste no 095. Confirme seu indicado. 250. Sim, redução 2309-6220. 2309-6220.